Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui nessa noite gostosa de quarta-feira. Hoje é dia 2 de dezembro de 2020 e estamos mais uma vez com o programa Visão Espírita. E essa noite eu estou extremamente ansioso porque nós temos um tema que é Compreendendo a Missão de Jesus. Se você tá nos assistindo aí, já corre, avisa os seus amigos, avisa os seus parentes, familiares, para também se conectar, porque vai ser uma aula de história com o nosso amigo Álvaro Augusto Vargas. Eu já vou chamar o Álvaro para cá, para fazer parte do programa com a gente. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Sérgio. Boa noite, nossos ouvintes, participantes. Como sempre, uma alegria incontida estarmos juntos nesse programa, fazer uma reflexão, principalmente nesse mês de dezembro, que a gente reaviva um pouco mais os ideais cristãos, né? Muito bom, Álvaro. Eu acho que eu estou com algum problema técnico. Dá um segundo aqui, eu vou deixar você sozinho na tela um segundo, porque eu estou ouvindo uma conexão fragmentada. Pronto, estou de volta. Dei uma mudada aqui na questão da conexão de rede para ver se melhora. Álvaro, eu estava dizendo aqui para o pessoal que está conosco que eu estou extremamente ansioso porque é um tema apaixonante. Toda vez que falamos de Jesus, é uma oportunidade que a gente tem para trazer luz à tona, né? Colocar um holofote sobre essa figura tão importante para a trajetória humana. Eu vou, sem perder muito tempo, já vou começar a fazer algumas perguntas. Eu estou lembrando sempre ao pessoal que eu vou priorizar perguntas que vierem online. E eu tenho aqui um roteiro que eu vou seguir, mas eu interrompo a qualquer momento se tiver uma pergunta dos nossos ouvintes aí. Primeira pergunta, não poderia deixar de ser: quem é Jesus, Álvaro? É interessante nesse tema, nós sabemos das nossas limitações intelectuais, espirituais, para ousar falar de Jesus, né? Mas o que a gente vai comentar são informações recebidas dos novos mentores espirituais através dos médiuns. Então, nós simplesmente, o Sérgio e eu, nós somos estudiosos da doutrina, e nossos comentários estão ligados, claro, a essas obras, tá? E de acordo com as informações que temos do mundo espiritual, através dos médiuns, Jesus é o espírito mais evoluído que reencarnou na Terra, o espírito puro. Só para ter uma ideia de quem é Jesus, na obra Caminho da Luz, o espírito Emmanuel, através dessa obra psicografada por Chico Xavier, nos fala que falanges de espíritos puros que coordenam os movimentos dos orbes ao longo das galáxias, dos planetas que existem, eles se reuniram duas vezes aqui onde é o planeta Terra. A primeira vez quando Jesus, que faz parte dessa comunidade de seres angelicais, junto com eles, coordenou a formação do nosso planeta 4,5 bilhões de anos atrás. E a segunda reunião dessa comunidade de seres angelicais foi a preparação da encarnação de Jesus aqui na Terra. Então, a gente tem a ideia que a formação do planeta e a reencarnação de Jesus tem assim um significado, uma equivalência para o mundo espiritual muito próxima, né? Então, Jesus ele só reencarnou na Terra, pelo que sabemos, uma vez. O processo evolutivo dele em outros planetas que provavelmente nem mais existem. E ele formatou e coordenou a formação do nosso planeta. Então, Jesus é o governador espiritual da Terra, e ele, naquele ato de suprema humildade, abnegação, ele aceita vir e passar por todas as vicissitudes terrenas, sendo que era um espírito puro que não precisava reencarnar. mas aceita isso para nos ensinar. Porque, embora tenha, ao longo da trajetória evolutiva da nossa humanidade, vários espíritos iluminados, né? Forri, Lao Tse, Sócrates e muitos outros, mas ninguém tão bem ensinou a sua mensagem reveladora e exemplificou de forma simples, conforme foi toda a sua existência, toda a sua jornada. Então, Jesus é o ser angelical que coordena o nosso processo reencarnatório aqui nesse planeta e vai estar conosco ainda por muitos milhões de anos no processo evolutivo. Com todo o respeito ao que merecem as outras religiões, nós estamos aqui só para esclarecer, não fazendo críticas à religião alguma, mas a gente precisa tocar nesse ponto. O que significa essa questão da Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo? Olha, o ensinamento moral de Jesus, ela não sofreu grandes alterações. O mesmo ensinamento da moral cristã, que prega as correntes da Igreja Católica, o protestante, né, a Igreja Renovada, o Espiritismo, a questão moral é a mesma. Mas onde está o homem? Às vezes existe uma certa influência na questão da teologia, da forma de apresentação. Então, você tem o cristianismo primitivo, que Jesus nos apresentou, e tem o catolicismo, a Igreja Católica Romana, que é uma real diferença. Tem por base o cristianismo, mas apresentou algumas modificações. E essa sugestão da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, essa trilogia, isso também existia em outras religiões antigas, né? Do próprio hinduísmo, que vem das raízes no brahmanismo, que fala de Deus na forma de três pessoas, mas isso não faz muito sentido no aspecto do bom senso. Deus é o criador do universo, é o pai de tudo, né? É o pai, um ser incriado, que sempre criou os mundos, os universos que existem. E Jesus é um espírito puro, que foi criado simples e ignorante em um outro planeta, e evoluiu como nós estamos evoluindo. Então, a gente pode ver a distância que tem entre nós e Jesus é imensa, tá? Porque ele criou o mundo, o planeta, 4 bilhões e meio de anos atrás. A nossa idade sideral hoje está em torno de 1 bilhão e 700 milhões de anos, né? Temos ainda uma longa trajeto. Mas Deus é incriado, é o Criador, é um Pai boníssimo, que cuida de todos nós. Ele exerce a sua justiça com leis perfeitas e soberanas que regem o universo. E Espírito Santo, que se refere, no caso da Igreja Católica Romana, entendemos que é aquela falange de espíritos puros que ajudam Jesus. Porque assim como você tem um maestro numa orquestra sinfônica, com cada música, cada músico, né, usando seu instrumento, Jesus também como maestro do amor, a sua boa nova. Nós tivemos vários espíritos também de alta elevação que reencarnaram, missionários aqui para atender o trabalho de cristianização do planeta. Então, esses seriam esses que foram tidos como espíritos santos, mas na verdade é a falange de espíritos. Então, a visão espírita é que Deus é o Pai, Jesus como nós. Jesus, podemos dizer, como nosso irmão maior, nosso guia, mas filho de Deus, como nós também, criados por Deus. Mas não podemos misturar as coisas, dizer que Jesus é Deus. Não, Jesus é um espírito puro, é o governador espiritual da Terra, é o nosso mestre. Existem algumas falas de Jesus, né, Álvaro, que talvez possam ter gerado um pouco de confusão. O que Jesus nos disse é que ele tinha uma comunhão muito grande com o Pai, com os desígnios e os propósitos do Pai, e essa falange de espíritos puros, a mesma coisa. Existe essa comunhão até ao ponto de dizer como se fôssemos um. É, a unidade, mas pode ter gerado esse tipo de confusão nesse sentido. É a questão da sintonia, né? Jesus, por espírito puro, ele tá, é um médium de Deus, em perfeita sintonia com Deus. Eu e o Pai somos um. Isso aí é a pobreza de linguagem, tá? Você não entendeu o espírito da mensagem do mestre. Eu e o Pai somos um, quer dizer que ele que falava exatamente a vontade de Deus, ele exercia a vontade de Deus porque ele estava em sintonia com Deus. Mas Deus é um, ele é outro. Eu e o Pai somos um no exercício da orientação da nossa humanidade. Isso é esse que está. Né? A força de expressão, mas a nossa pobreza de linguagem é que complicou a interpretação disso, né? Legal. Mas é importante é que fique, para os nossos ouvintes, fique a questão da unidade. A Mas unidade você de vê, Serginho, propósitos que de. essa questão da Santíssima Trindade, o dogma da Santíssima Trindade é uma iniciativa da Igreja Católica Romana. Não é aceita pela Igreja Reformada, nem pelo islamismo, tá? Nem outras correntes religiosas. Então, é uma coisa única da Igreja Católica Romana que ela adotou isso. É dela. Apenas essa igreja que as outras correntes religiosas não aceitam isso. Começando então a esclarecer outras coisas agora. Jesus é essa figura proeminente com uma missão tão linda, e nós vamos falar mais sobre isso nessa noite. Por que que ele não nasceu em Jerusalém? Por que que ele não nasceu em Roma ou Atenas? Quer dizer, Jerusalém, capital do judaísmo, Roma, capital do império, e Atenas, o berço cultural e filosófico da época. Por que não escolher esses lugares, ao invés de uma manjedoura numa cidade completamente simples e humilde? Bem interessante. Isso tem sido objeto de vários estudos por pessoas que se dedicam à religião, mas se a gente vê a Roma, como era a situação em Roma, né? O patriarcado lá em Roma, onde os próprios escravos faziam parte do império, era um ponto de honra aceitar a escravidão. Algumas cidades romanas, por exemplo, chegava a ter quase metade da população era escravos. Aí chegar Jesus lá em Roma, né, e dizer que todos nós somos iguais, seria um problema para o patriarcado. Não ia durar muito lá não, lá em Roma não. Ia ser difícil. Aí você vai lá de Atenas, mas o próprio apóstolo Paulo, que onde ele esteve, ele conseguiu constituir uma igreja na sua peregrinação, depois que ele aceitou o cristianismo, né? Ele não conseguiu formar uma igreja em Atenas. E olha que o Paulo era fluente, né, em grego, né, muito bom orador. Já quando ele esteve na Atenas, já estava bem calejado na sua missão, com a mediunidade muito acentuada, né? Tanto que ele falava que já não vivia, o Cristo vivia nele, quer dizer, perfeita sintonia com Estevão, que foi martirizado por ele lá, né, em Jerusalém. Então, ele também não conseguiu convencer o Paulo não conseguiu convencer, né, os gregos em Atenas pela intoxicação intelectual que eles tinham, não aceitavam. Né? O Paulo foi ridicularizado lá quando tentou falar sobre Jesus. Aí você vai para Jerusalém, que é a capital. Olha, Jerusalém é a capital do judaísmo, perfeito, mas estava muito fanatizada. Tanto que Jesus ele ficou, durante seu ministério, 3 anos aproximadamente. Divulgação da Boa Nova, mas ele ficou mais de 2 anos na Galiléia. Ele só foi para a Judéia, a missão já concluiu sua missão na Galiléia, em outubro do ano 32. Ele foi martirizado em abril do ano 33. Quer dizer, ficou pouco menos de 10 meses lá na Judéia. Quer dizer, nem deu tanta preferência judéia para Jerusalém. E importante frisar que Jesus ele deixou um exemplo, né, para chamar atenção sobre a humildade. Olha, ele nasce na manjedoura, que é o exemplo da humildade, e quando ele vai ser preso, antes de ser preso, naquela noite da celebração da Páscoa, que antecede a Páscoa, ele lava os pés dos apóstolos, mostrando a importância da humildade. Quer dizer, da manjedoura até praticamente o Calvário, ele deixa dois exemplos da importância da humildade, porque sem humildade a gente não evolui, né? A gente sabe que o ser humano, se não aprender a desenvolver a autocrítica e a humildade permite isso, ele não evolui. Então, acho que foi um grande exemplo para nós a humildade, ele mostrar que a humildade é importante no processo evolutivo. Então, tem várias coisas que Jesus deixou e ele, todo momento, ele deixou um grande exemplo que só depois de analisar, estudar, que a gente consegue compreender o que que foi que ele quis dizer, o que que significou aquela atitude dele. Álvaro, Quando a gente pensa na grandiosidade desse ato, um ato de amor extremo, um espírito puro já há bilhões de anos, e sente a necessidade de vir, né, para nos trazer essa mensagem maravilhosa do Evangelho, eu imagino que deve ter sido um preparo muito grande. Como é que foi? Teve um preparo na sociedade para a vinda dele? A gente tem uma obra interessante na série André Luiz, que André Luiz, em espírito, quando ele vai descer para o umbral inferior, as regiões que ficam no interior da Terra, em missão, e ele vai com os mentores, e o mentor fala para ele adensar a vibração dele, de modo que ele pudesse ser visto pelos espíritos inferiores. E ele diz que é um processo longo, difícil, doloroso. Agora, imagina Jesus, o Espírito Puro, a luz, ele conseguisse reduzir a sua luz de forma a habitar e poder reencarnar aqui na Terra. Então, a gente entende, alguns estudiosos sugerem, alguns milênios de preparo para isso. Eu mencionei há pouco que a comunidade de espíritos angelicais se reuniu para organizar a reencarnação de Jesus, assim como se reuniu para organizar a formação do planeta Terra. Então, você vê que não é um processo simples. Um espírito desse nível, que é Jesus, reencarnar aqui na Terra. Então, foi um processo muito difícil. E, evidentemente, que ele contou com os espíritos iluminados, que o compunham lá na organização no mundo espiritual, para virem com ele, para ajudarem, né, na sua tarefa. Então, foi um trabalho difícil, um trabalho bem organizado, não só nas questões da ele reencarnar, como a própria preparação do ambiente na Terra, para recebê-lo. Então a gente vê que foi uma não foi uma não foi improvisado, nada foi improvisado, foi tudo programado há milênios. Você sabe, Álvaro, com as tuas falas iniciais, existe aí às vezes alguns comentários dizendo que o Espiritismo poderia, em tese, diminuir o tamanho, a grandiosidade de Jesus, porque não compara a Deus, né? Não, na questão da Trindade que mencionamos. Mas você está esclarecendo que na verdade nós estamos. O Espiritismo explica e dá a relevância correta para ele, não como Deus em si, mas a da magnitude desse ser. E tem também algumas controvérsias, eu tô buscando controvérsias aqui para você poder ajudar a esclarecer, né? Com relação ao nascimento de Jesus, em que ano Jesus nasceu? Olha, a data mais provável é 6 anos antes da era cristã. Porque se eu pegar os evangelhos, ele fala de Herodes, né? O Herodes o Grande, pelas construções que fez. Então, o rei Herodes, ele desencarnou no ano 4 antes da era cristã. Então, no ano 6 antes da era cristã, Jesus ele nasceu em Belém, na Judéia. E aí tem o encontro com os reis magos, né? É muito interessante, uma passagem bonita. E os reis magos foram buscar Jesus, de três lugares diferentes da eles viviam. Na verdade, eram magos. Falar reis é mais uma forma de expressão, não eram reis no aspecto material, mas pela grandeza moral e de conhecimento que eles detinham, eram magos. E estudaram os mapas do zodíaco, né, da astrologia, e conseguiu detectar que o Messias estava reencarnando. Então eles vão até a Judéia, encontram Herodes em Jerusalém, só que Herodes ficou preocupado que tinha um rei, queria destroná-lo. E pede para os magos, quando voltasse, dissesse onde estava o Messias, que ele queria encontrar, mas na verdade ele queria encontrar para matar Jesus. Mas os magos se desviam de outro caminho, conforme as Sagradas Escrituras nos mostram. E José vai para o Egito com Maria e Jesus. Ficam 2 anos fora, até Herodes falecer. Aí depois, então, eles saem, mas não voltam mais para a Judéia. Vão para Galiléia e vão ficar em Nazaré, onde José se estabeleceu lá, já era carpinteiro, e ficou até Jesus também seguir essa profissão. Então, assim foi a data de nascimento e o trabalho missionário dele. Então, a idade de Jesus é um pouco mais avançada. Ele nasceu no ano 6 antes de Cristo, da era cristã, e foi crucificado em 3 de abril do ano 33 da era cristã. Legal. E você já chegou a mencionar um pouquinho, é um fato que choca nas escrituras Herodes o Grande, com todo esse medo de perder o trono e perder todas as honrarias. Ele ordenou realmente a matança dessas crianças? Sim, tem uma obra muito boa que eu gosto de ler, da psicografada por Divaldo Pereira Franco, de Amélia Rodrigues. Ele fala dessa matança. Mas os historiadores modernos, eles colocam no máximo 40 crianças que foram martirizadas, que é muito, uma já seria muito, né? Mas não seriam milhares, seriam 40 crianças que foram martirizadas. É uma lástima isso aí, um fato que aconteceu, mas não impediu a. Mas não atingiu o Messias, né? Porque José foi avisado e conseguiu escapar de Herodes. A gente vê que foi o nível de barbarismo da época, como é que era, né? Massacrar crianças inocentes. Então é um episódio conhecido nos evangelhos como o Massacre dos Inocentes, foi isso que aconteceu. Lembrando que a população do mundo na época de Jesus era em torno de 160 milhões de habitantes, tá? Menos que o Brasil. Brasil hoje é 220 milhões, né? O mundo da época era 160 milhões. O Império Romano era em torno de 60 milhões de habitantes. Mas eu não sei exatamente quanto seria a população espiritual na época de Jesus. Hoje a gente sabe que está em torno de 30 bilhões de espíritos, 8 bilhões encarnados. Tá? Mas na época de Jesus a gente não tem essa informação. Talvez fosse um pouco menor. Você mencionou o livro da Amélia Rodrigues. Eu vou falar o nome da obra, porque muitos ouvintes podem ser amantes desses bastidores do Evangelho, a mensagem do amor imortal, né? A mensagem do amor imortal de Amélia Exatamente. Rodrigues. É do Exato. Divaldo, né? É uma É do psicografia do Divaldo. Divaldo. Falando um pouco, então, você falou do nascimento, da época do nascimento. A reencarnação de Jesus na época que se deu, foi a época mais adequada? Acreditamos que sim. Se observar que nada acontece em uma programação do mundo maior, longe de querer se aprofundar, porque nós não temos esse nível de conhecimento, mas Jesus é o governador espiritual da Terra, e nada muda a marcha de progresso da humanidade. Nós temos o nosso livre-arbítrio limitado, e também a humanidade tem o livre-arbítrio limitado, os povos também têm esse livre-arbítrio. Então, não vai impedir a marcha de progresso. A mão de Jesus está sempre no leme da nau Terra, conduzindo. A gente recorda que o intervalo de tempo entre Moisés no Sinai, quando recebeu o Pentateuco, né? Recebeu o Decálogo, e Jesus, quase 15 séculos. Ele não teve improvisação. Então, Jesus esperou que realmente houvesse o desenvolvimento e a formação do povo judeu. Lembrando que o povo judeu era uma ilha, no aspecto de unicidade, né, de Deus, né? Havia o politeísmo em toda a região, todo o mundo, e o povo judeu era monoteísmo. Era uma ilha no meio do politeísmo. Então, um local adequado para Jesus reencarnar. E foi uma época, inclusive, preparatória, uma época de paz, até usada a expressão Pax Romana, né? Augusto, imperador, né? Havia organizado melhor a Roma, né? O Império Romano. É uma preparação para que Jesus chegasse e tivesse mais facilidade de implementar a sua boa nova. Como ele fez, embora os percalços, as dificuldades inerentes ao estágio evolutivo que a gente se encontrava a humanidade, muito refratária a qualquer inovação. Varu, tem também um mistério que envolve a vida de Jesus, baseado nas escrituras, ou no que conseguiu chegar até nós pelas escrituras, que tem muito pouco sobre mocidade e infância de Jesus. Você que estudou bastante esse tema, o que você pode falar sobre isso? Olha, até para a preservação de Jesus, ele buscava ficar aguardando o momento certo de começar a atuar. A gente lembra que o seu ministério começa ali o próprio batismo em Betabara, na margem do Jordão, por João Batista. João foi um precursor. Ele veio preparar a vinda do Messias. Então tinha que haver toda uma conjunção de vários espíritos reencarnando para que possibilitasse o sucesso da sua empreitada. Lembrando que o espírito nobre, ele não se autodeclara o Messias, né? Ele sempre de forma indireta. Então, vê que João o reconheceu, né? Até fala no teu diálogo dele, né? Tu vês para o diálogo com Jesus no Jordão, né? Ele falou, tu vens a mim, eu tenho que ir a ti, né? Você que tem que batizar, nem eu te batizar. Jesus, não, para que se cumpra as escrituras, por ora faro. A sua missão aqui já se encerra e a minha se inicia. De fato, ali naquele momento, a gente vê que João iria, pouco depois de ser preso, né? Ficar 10 meses na prisão até ser degolado. Então, Jesus, ele tinha essa missão, tinha esse trabalho, e teve vários espíritos que vieram, reencarnaram, também para ajudá-lo a serem reconhecidos, ou reconhecidos como Messias. Lembrando que era importante que ele fosse reconhecido como Messias. Ele não se autodeclara. Lá em próprio Nazaré, quando ele vai na sinagoga em Nazaré e cita na sinagoga, depois de Betabara, ele cita a profecia de Isaías sobre o Messias e fala que nesse dia essa profecia se realizou. Ele não fala diretamente, sempre de forma indireta. Tanto que ele não vai ficar em Nazaré, né? Depois ele vai para Cafarnaum. Uma razão que vai para Cafarnaum, porque lá em Nazaré a gente sabe o episódio que os fariseus tentaram matá-lo, jogaram em cima de um penhasco. E ele, com o poder dele, se desvencilhou e saiu. Mas não ficou em Nazaré. Ele foi para Cafarnaum, às margens do Tiberíades, onde morava Pedro, né? E deve ser, vamos falar um pouquinho sobre Maria e José. Eles falam um menino prodígio desse aí. É preciso ter pessoas que tenham a mais alta relevância, né? Maria e José eram realmente, foram bem escolhidos, eram pais adequados para esse menino prodígio? Como tudo é perfeito, como Jesus fez tudo bem organizado, acreditamos que sim. Maria era um espírito muito sintonizado com Jesus. Ser mãe de Jesus, tanto que hoje, inclusive, ela trabalha no mundo espiritual. Nós sabemos que ela é a patrona da causa dos espíritos suicidas, ela que é um dos desencarnos mais dolorosos, e ela auxilia todos os suicidas do planeta Terra, inspirados em Jesus. Então, uma alma muito evoluída, um espírito muito evoluído, e sempre em sintonia com o mundo maior. Mas esses espíritos muito evoluídos têm a tendência a ser muito sonhadores, ficar muito. E precisava de alguém com um pulso mais firme do lado, com o pé mais no chão. No caso, era José, que ali, bem mais de idade, era viúvo, quando casa com ela, pela segunda vez, José casa então com Maria, e vai ter Jesus como filho. Então, precisava uma pessoa, um homem mais simples, né? Mais objetivo, mais pragmático, menos sonhador. E, de certa forma, ele segurava um pouco os voos mentais da Maria. Então, foi um braço forte para ela. E até desencarnar, né? A gente sabe que quando Jesus é crucificado, José já não estava mais vivo. Não tem menção de José. Não sabemos quando José desencarnou. A gente já É sabe que verdade. depois do desencarne de Jesus, Maria vai com João, o João. filho João, né? João Evangelista, vai para Éfeso. Onde ela vai ficar lá, tem inclusive a casa dela lá em Éfeso, né? Ela vai ficar lá em Éfeso. Mas toda a infância de Jesus e a mocidade dele, ele com muita simplicidade e humildade viveu lá, na convivência comum, sem se destacar muito, não era o momento dele, a hora dele não era a chegada, ele sabia da missão dele, desde o início sabia da missão. Jesus não precisou de ninguém ensiná-lo o que fazer, ele sabia, tá? Intuitivamente ele sabia o que ele teria que fazer. Aquela obra maravilhosa do Humberto de Campos, Boa Nova, tem o último capítulo chamado Maria. Eu recomendo a todo mundo que quiser se emocionar e saber um pouco mais a respeito do que você acabou de falar, de ler essa obra. E se quiser ir direto, pula, vai lá para o último capítulo para ver esse trecho maravilhoso narrado quando Jesus entrega Maria para João Evangelista, um para o outro, na verdade, se intitula a Maria, que aquele era o novo filho dela, e a ele que ela seria a mãe, e para ele poder cuidar dela, e como cuidou quando a gente vê a narrativa do Humberto de Campos. O apóstolo Paulo teve chance de encontrar com Maria, mas não pôde conversar muito. E prometeu mais tarde voltar para entrevistá-la, para escrever mais sobre Jesus, justamente a mocidade dele, como é que era. Mas não pôde, ele ficou preso, né, lá na Israel, né, depois que ele, antes de ir para Roma. E foi Lucas que foi entrar com Maria de Nazaré. E aí Lucas, o Evangelho de Lucas traz menção, né, de Maria de Nazaré. Então Lucas foi que, a pedido de Paulo, vai lá conversar com Maria de Nazaré e pega várias anotações sobre a infância de Jesus, a mocidade de Jesus, que pena que a gente não tem tanta informação como gostaria, né? É. O livro Paulo Estevão traz um pouco desses bastidores também. Muito. Você está Traz. falando aí, Álvaro, eu estou viajando pelas obras. É, É Paulo muito, Estevão muito. tem toda ali, explica toda essa passagem aí da Paulo Estevão, psicografada por Chico, né, editado por Emmanuel. Inclusive dizem que essa obra Paulo Estevão, quem ditou realmente essa obra foi Pedro, viu? E Ah, é? Emmanuel foi a antena que conseguiu captar a O Emmanuel mensagem foi de Pedro. um organizador junto ao Chico, né? Ele chegou a mencionar algumas coisas assim. Não, o que a gente sabe são, não, são aquelas conversas de espírito, né? Que não está comprovada, mas a gente vê a obra de Emmanuel, né? As obras de Emmanuel, que ele fala, né, 2000 anos, e a gente vê a obra da Paulo Estevam, a gente sente que a forma de escrever é como meia-culpa, né? É. Então, você vê que o próprio Pedro, eu falei Pedro, é o apóstolo Paulo que ditou a obra Paulo Isso, Estevam Paulo, é. através do Emmanuel, né? Mas você vê que a forma muito contundente deles, ele é muito, é uma autocrítica muito forte, né, que ele faz dele mesmo, né? Então você vê que só o espírito de escola para chegar a colocar, se Exato. desnudar assim da forma como o apóstolo Paulo fez no livro Paulo Estevão, né? E Álvaro, aqui um depoimento pessoal. Qualquer pessoa que queira entender como lidar com a culpa da maneira mais adequada, esse é o livro, esse é um dos livros referência, porque Paulo sempre teve consciência das coisas que fez antes do encontro com Jesus, e várias durante a narrativa. E eu até concordo com essa teoria que você colocou, porque ele é muito. São narrativas muito pessoais Exato. de Paulo. O Muito conteúdo pessoais. é Aquele que encontro tem. com o pai dele lá, com, né, ele vai encontrar com o pai dele lá em Tarso, né, que é afugentado pelo pai, aquele, a maneira que ele se expressa de chorar, né, olha, ali não, muito difícil dizer que não foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu. E Não, não vamos tem. tentar entender que esses espíritos iluminados, elevados, eles estão em outro planeta, tá? Eles estão muito perto da gente, estão muito ligados. Jesus, que é o mestre espiritual, o governador espiritual da Terra, reencarnou, que todos os apóstolos que o seguiam, toda a equipe que trabalha com ele mais de perto, também reencarnou. Você vê naquele Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, sociólogo, né? Eliel, é um espírito iluminado, ajudando Jesus, reencarna como que funda a Escola de Sagres, né? Então, então, os espíritos, eles vêm e estão perto da gente, por humildade, por amor, né? Então, o apóstolo Paulo, ele não está em outra dimensão, esquecido da gente, não, estão todos trabalhando. É verdade, é verdade. E trabalha no anonimato, o que geralmente é uma característica desses espíritos aí, né? Porque o que importa é a mensagem, o personalismo não entra nesse aspecto Não. aí. Você acha que Jesus necessitou, porque tem toda uma teoria por causa desse gap na vida de Jesus, toda uma teoria que ele teria vivido com essênios, ou teria tido um ensinamento essênio, você acha que ele precisou de algum tipo de aperfeiçoamento especial? Não, Jesus não precisou. Ele conhecia os essênios. E reconhecia o trabalho dos essênios, que entre as seitas judaicas era a mais evoluída. Tá? Inclusive, Jesus, quando em janeiro do ano 30, ele deixa a oficina em Nazaré e vai para encontrar-se com João Batista, que queria reconhecê-lo como Messias. Antes, ele faz uma reflexão num dos oásis lá da Judéia, É quando ele estabelece todo o seu itinerário, todo o seu programa. Depois ele vai para o mosteiro em Qaran, que é o mosteiro essênio. Os essênios tinham várias pequenas povoados que viviam distantes da grande cidade, justamente porque pregavam a fraternidade e não aceitavam a escravidão. E falar contra a escravidão era pena de morte na época do Império Romano, né? Desafiar o Império Romano. Escravidão era um ponto que o Roma não negociava. Então eles viviam isolados, mas as comunidades. E tinha os mosteiros, as pessoas que iam para lá, esses mosteiros, estudavam e preparavam, viviam a vida sem questões materiais, comunidades bem evoluídas, mas místicas, que não tem nada a ver com o cristianismo. Então Jesus foi até eles e se revela como Messias, ele é reconhecido como Messias, e muitos desses seguidores de Jesus eram essênios. Então Jesus não precisou dos essênios. Os essênios que foram seguir Jesus. Tanto que depois do ano 70, já não tem mais essênios, viu? A maioria vai se tornar cristão. Inclusive nessa ascensão de Jesus na Galileia, né? Você tem depois da crucificação, chamados 500 da Galileia. Muitos deles eram essênios. Então, muitos essênios eram espíritos mais evoluídos no aspecto de desprendimento material e preso a misticismo. Mas quando adota a boa nova de Jesus, se liberta, passa a ser cristão. Então, Jesus não precisou das escolas iniciáticas essênicas, porque ele já era, né? Ele já tinha conhecimento pleno de quem ele era, sua identidade e seu conhecimento, né? Então, ele não precisou, não. Fala um pouco, você falou já, você começou a falar no assunto, eu queria que você explorasse um pouco mais sobre como e quando Jesus decidiu começar esse messianato dele. Ele aguardava um momento, porque ele, como tinha o médium de Deus, ele sabia o momento de dar início, né? E interessante que ele já em Nazaré, na oficina de carpintaria, inclusive nessa obra Encontros com Jesus, é muito bonita, que nós estávamos falando há pouco, de Wallace Neves, desculpa, ditado pelo Espírito Ivone Pereira Franco. Espírito, né? Ela já no mundo espiritual ela traz essa obra muito bonita. Então ela fala que Jesus, ele ali já, quando ele sente que é o momento chegado e dá início, ele sai de Nazaré, mas antes de sair de Nazaré, Maria fala para ele que tem um casamento para ir, em Betânia. Né? Não em Betânia, um casamento lá em Canaã, né? Caná, perdão. Canaã. Betânia é Lázaro, né? Em Caná, as bodas de Caná. E ele fala que vai no casamento, mas antes ele tinha um compromisso. E ele vai, e é longe, você sair lá da Galileia a pé, né? Vai de Cafarnaum, de lá de Belém, perdão, de Nazaré até Judéia, é um longo trecho. Então, provavelmente em janeiro do ano 30 ele sai, e aí ele vai fazer uma meditação, aí tem aquele episódio dos 40 dias, 40 noites de jejum, mas não. Não precisou tanto tempo, não sabemos exatamente o tempo, se foi uma semana ou foi duas, né? Mas ele se desdobra um pouco espiritual e passa em revista toda a sua programação de coisas que tinha que executar. Então ali ele sabe exatamente o que vai acontecer, os fatos que iriam acontecer, e sabia inclusive da crucificação. E várias vezes ele já falava com os seus seguidores que ele seria crucificado. Então, várias passagens do Evangelho a gente vai ver Jesus mencionando, profetizando o que ia acontecer com ele. Tá? Ele profetizou várias vezes, profetizou a queda do templo, né? Profetizou a transição planetária que nós estamos passando. Então, o mestre tinha toda a visão, não só do que ia acontecer no seu período encarnado, como depois a Terra nos próximos 2 mil anos. Ele sabia tudo sobre o que iria acontecer. Então, depois ali desse encontro com os essênios, com João Batista, ele vai volta para Nazaré e depois ele vai. Então, para as bodas de Caná. Agora imagina, era um espírito daquele que late indo para a festa de casamento, né? Muito interessante. Fale para mim uma coisa. Tem também um episódio nas escrituras sobre um jejum de 40 dias e um suposto enfrentamento com o diabo. O que você pode falar desse episódio aí? Isso é simbólico, a linguagem é simbólica. Na verdade, o que aconteceu durante toda a trajetória de Jesus foi a tentativa dos espíritos trevosos de dificultar a vida de Jesus. E para um enxame, a Judéia foi invadida por falanges espíritos trevosos para tentar prejudicar a missão do mestre. E ele, claro, neutralizou todas as influências negativas. Então, o embate que teve foi com o diabo. Alguns espíritos atrasados e espíritos realmente, alguns espíritos muito evoluídos no aspecto intelectual, mas perversos, maus, que há milênios atrapalham o desenvolvimento da Terra, né? São espíritos muito, os magos do mal, né? Então, eles tentavam prejudicar o trabalho de Jesus e de seus seguidores. Mas não foi um embate desse aspecto, né? Não teve uma queda de braço com o demo, né? Isso aí é simbólico, não aconteceu isso. E você falou algumas vezes já do João Batista. Ele era uma figura de muita rigidez, firmeza de propósito. Uma pessoa assim, ele não deveria ter ficado para ajudar Jesus? Por que que ele foi degolado e aconteceu o que aconteceu? Nós nunca sabemos os detalhes da como seria a planificação melhor, a gente não tem tanta informação assim. Mas a gente sabe que o trabalho de João Batista como precursor do que apresentar o Messias, porque as profecias diziam que assim seria, né? João Batista, o Elias viria antes de Jesus. As profecias diziam que Elias viria antes do Messias. E Jesus depois fala que o João Batista era o Elias reencarnado. Elias foi um profeta judaico e ele, na época, ele perseguiu os sacerdotes de Baal, mandou degolar os sacerdotes de Baal. Então ele tinha um karma. Embora a intenção dele foi a pureza do judaísmo, da mensagem dos profetas, ele usou da violência. Então ele, quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Lei de ação e reação. Então ele tinha no karma dele ser também degolado, e o foi. Então, você tem ali a Herodes Antipas, que era o filho de Herodes, que havia desencarnado, e estava vivendo com a cunhada, Herodias. E o João Batista vivia falando para o povo que isso era um relacionamento que não podia acontecer. E ela, chateada e irritada com o João Batista, quando uma noite de festa no palácio, onde a filha dela, Salomé, dança, e o Herodes fica fascinado com a dança, oferece o que ela quisesse. E ela conversa com a mãe, e a mãe pede que seja trazida a cabeça de João Batista numa bandeja. E João Batista, então, é degolado. Então, ele salda o débito dele. Mas era um, Jesus, João Batista era um dos missionários, como muitos estavam ali junto com Jesus. Quando cumpriu a tarefa, ele se foi. Então, não acredito que a missão do João Batista foi completa. Tanto que no diálogo de João Batista com Jesus, em Betabara, Jesus fala para ele, né? Os dois conversando, né? Ele fala: sua missão aqui se encerra e a minha se inicia. Ou seja, você já pode cumprir seu Tá karma, liberado. porque está liberado para voltar. Então, e assim foi. Essa é Tem a vida que a gente tem. um trecho muito bonito que é a fala de. Eu até já fiz uma palestra sobre esse assunto, que é a fala de João Batista, que ele diz que é necessário que ele diminua de tamanho para que Jesus possa crescer. Também, ele tinha que se apagar. Ele tinha que se apagar para que Jesus pudesse E apagaram resplandecer. ele, literalmente, né? Infelizmente. Eu vou dar um spoiler aqui, Álvaro. Nós vamos falar sobre os milagres de Jesus. Nós estávamos contando, estávamos contando nos bastidores que no fim do mês, no nosso próximo programa, nós vamos falar sobre os milagres de Jesus, né? Qual que foi o primeiro milagre? Vamos dar um spoiler para a turma aí. O primeiro milagre público de Jesus foi as bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho. E as pessoas consideram isso aí como a coisa mais importante, mas na verdade não foi. O fato mais importante foi a presença de Jesus no evento da formação da família. A gente vê hoje a família na sociedade, com tanto estresse, tanta dificuldade, Jesus valorizando a união conjugal do homem e da mulher. Porque a família é a célula da sociedade. E Jesus foi lá no primeiro milagre público. Na verdade, a presença dele nas bodas de Caná é honrar com a sua presença e validar a importância dessa formação da família, dessa união. Tá, então isso é importante. A Nada a transformação ver. da água em vinho, isso aí é uma questão menor. Nada a ver com incentivo do alcoolismo aí, transformar água em vinho, nada. Não, porque até hoje você tem a temperatura, que a gente chama ponto de fulgor, quando a substância vai ficar volátil, da água, por exemplo, a ebulição é 100 graus, e o álcool é 70. Então você pode, com técnico, com pressão, mexendo com pressão e temperatura, tirar o álcool da bebida. Então o homem já faz isso. Você pode ir no supermercado comprar cerveja de boa qualidade sem álcool, ou um vinho de boa qualidade sem álcool. Ah, se o homem pode fazer isso, a Jesus não podia fazer um vinho sem álcool? Claro que esse vinho não devia ter álcool, né? O mestre fez, manipulou, fez um vinho de boa qualidade, mas sem álcool. Ele não ia colocar álcool para provocar uma cometílica em alguém. Não vamos subestimar a inteligência, a capacidade e o poder de Jesus, né? Eu queria que você respondesse um pouco agora sobre esse início do messianato dele. Primeira coisa, por que que ele saiu de Nazaré, né? E como é que se deu esse recrutamento do colegiado dele lá? Olha, todo esse colegiado já tinha se recrutado no mundo espiritual. Ele aqui simplesmente, quando eles viram Jesus, o reconheceram. E ele foi convidando um a um, né? E eles foram aceitando o convite. É difícil a gente traduzir isso em palavras, a gente pode apenas perceber pelas obras. Tem então, quando ele fala, por exemplo, o encontro de Emmanuel, o senador Públio Lentulus, na época de Jesus, ele, quando se encontra com Jesus, ele, o senador poderoso, ele se dobra e cai de joelhos frente à presença de Jesus. A energia de Jesus, a voz, ele fazia revivar na memória sideral que a gente tem, eterna, né? Quem somos nós, frente a frente, quem é ele? Então, simplesmente o olhar de Jesus, o magnetismo espiritual dele, penetrando na mente que seriam os apóstolos, eles o reconheceram e largaram tudo e o seguiram. Então, foi uma. O que pode parecer uma coisa, um fenômeno, na verdade foi uma percepção de uma missão que abraçaram e simplesmente aceitaram. A gente vê hoje mesmo as pessoas reencarnadas e seguem determinadas missões, né? Você vê o indivíduo, às vezes, abandona tudo para ir para a África como missionário. Ele sente no coração dele que ele deve fazer isso, ele vai seguir isso. Guardando as devidas proporções, foi isso que aconteceu ali com os seus seguidores, mas mesmo com o colegiado reduzido, foram 12, hein? O colegiado Galileu, não foram muitos. Tinham muitos depois que ele vai estender para ser os 70, né? Depois que ele vai levar de grupo de dois, né? Escolhe os 70, e depois, já na sua, depois da sua desencarnação, ele vai a sua ascensão na Galileia, tem uns 500, e vão continuar o trabalho ao longo das reencarnações. O trabalho não terminou na Judéia, ainda continua até hoje. É verdade. Agora vamos considerar que todo aquele que se predispõe a falar sobre o Evangelho está sendo recrutado por Jesus da mesma forma. Agora, eu estava aguardando uma pergunta de uma ouvinte, a Angélica Mari, e agora é um momento propício para você responder. Existia um perfil específico de espírito que reencarnou na época que Jesus viveu na Terra? Qual era Olha, o perfil ali da Terra? você tinha ali ainda, imagina hoje, nós estamos no ano 2020, virando o ano, onde predomina ainda a maldade. Aqui na Terra existe a predominância da maldade. Mais de 60% dos espíritos reencarnados hoje na Terra estão em expiação. Então, passaram 20 séculos e o egoísmo, a belicosidade continua. Assim também esse perfil daquela época não mudou tanto, viu? Ainda é assim também. Agora, você tinha um grupo grande de espíritos que reencarnaram como missionários para ajudar a tarefa da Boa Nova. Vamos lembrar que o processo evolutivo não dá saltos. Ele é gradativo. De Jesus para cá, nós tivemos várias reencarnações, provavelmente muitos de nós já melhorou bastante nesses 2.000 anos, mas muitos ainda continuam recalcitrando no mal. Então, tem uma mensagem nas obras de André Luiz, o Espírito Eusébio falando com André Luiz, que há milênios o homem continua andando em círculos no processo evolutivo no que se refere aos sentimentos. Ele avança muito no lado intelectual, mas sentimentos atrofiados. Há milênios andando em círculos. Então, muitos de nós aqui não têm aproveitado essa experiência aqui terrena. Então, continuam repetindo os mesmos erros que cometiam há 2000 anos. Outros não. Então, vai depender aí dessa diferença. Perfil, a gente vê lembrar a mensagem de Jesus: muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por que que Jesus disse isso? Porque o chamamento dele persiste, fazendo eco há 2000 anos, mas nem todos aqueles querem abrir mão da sua forma de viver. Tá preso ainda ao passado, né? A bagagem pretérita ainda se faz muito presente, e a pessoa tem a tendência a repetir os mesmos equívocos, ainda nessa encarnação. Então, o perfil de hoje é melhorado, claro, o homem sempre evolui, melhora, as leis sociais mudaram. A gente lembra quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ainda existia duelo na Europa, né? Quer dizer, melhorou muito as leis sociais, mas o homem ainda precisava melhorar mais no aspecto sentimental. O homem evoluiu muito no aspecto intelectual, mas os sentimentos continuam muito atrofiados. Maria Antônia Padoan te parabenizando pela escolha do tema. Ela está gostando muito aí. Que bom. Álvaro, por que tem essa dificuldade tão grande dos judeus em aceitar Jesus como Messias? Vamos lembrar que Moisés, que é o profeta, ele libertou o povo judeu da servidão. Ele enfrentou o faraó. Imagina, a nação egípcia na época era poderosíssima, seria como os Estados Unidos da América hoje, uma nação poderosa. Mais tarde ela foi conquistada pelo Império Romano, mas naquela época era a nação mais poderosa, né? Tinha uma luta lá com os hicsos, com outras, mas era muito poderosa. E Moisés enfrentou o faraó e libertou-os e levou à terra prometida. Então, quando chega Jesus, eles esperavam alguém que fosse enfrentar os romanos. Os judeus não aceitavam aquela dominação romana, odiavam pagar tributo, né? E quando chega Jesus e fala do amor, da fraternidade com o romano, o dominador, não era isso que eles queriam. Eles queriam alguém que dobrasse César, né? E não um humilde carpinteiro. Então eles colocavam, achavam insulto. Você vê que no início quando Saulo está como rabino lá no templo judaico, ele fica, quando ele vai assistir a preleção de Estevão na casa do caminho, ele fica indignado quando comparam Jesus, fala de Jesus com Jesus, comparando Jesus com Moisés. Ele acha aquilo um absurdo, uma ofensa ao judaísmo. Ele prende Pedro, né? Prende João, Felipe, ele queria matar todo mundo, né? O ódio que ele ficou. Foi indignado. Você vê a indignação de Saulo, e Saulo só não matou Pedro e todos os demais por causa do caminho, porque houve interferência de outros rabinos. Mas assim era o povo judeu, então não aceitava. Então teve dificuldades, mas culminou com a prisão de Jesus e a sua crucificação. Isso que aconteceu. Mas nos diz Emmanuel que eventualmente os judeus vão aceitar Jesus como Messias. Profecia de Emmanuel. Vamos, tomara que dê tudo certo, né? Que nessa unificação possa acontecer. Você falou agora na questão do julgamento, da prisão de Jesus. Um personagem fundamental aí foi Judas, né? Ele não era um elemento diferente? Quando a gente começa a ver os perfis, e eu já estudei um pouco sobre o perfil dos apóstolos, ele tinha um perfil diferente. Por que que Jesus convidou ele? Essa é uma pergunta interessante, né? A gente vai analisar e fazer algumas especulações. Mas pode ter várias interpretações. Uma delas é Jesus nos deixar como exemplo que em qualquer comunidade de pessoas que têm ideal maior, ela não necessariamente precisa ser perfeita para que as coisas deem certo. Então, no colegiado Galileu, embora um tenha traído, você vê que os outros perseveraram. Praticamente todos foram martirizados, à exceção de João, evangelista, foram dedicados ao cristianismo. Então, Judas, embora fosse um ponto fora da curva, não afetou. Então, é uma demonstração para nós que, às vezes, nas nossas casas espíritas, as dificuldades que nós enfrentamos, vão entender que Jesus também teve o Judas lá no meio dele lá, né? Então, nós vamos ter alguns também, né? Às vezes, alguns. guardando as proporções equivalentes. Mas não vão tão criticar tão fortemente Judas, porque Judas não é uma pessoa necessariamente má. Você vê que depois que ele recebe o dinheiro, as moedas, ele vai devolver. Ele joga lá. Não era isso que ele queria. Ele era um revolucionário. Ele queria que Jesus assumisse o poder. Ele entendia a mentalidade judaica que esperava um Messias que fosse dobrar os Césares. Assim que ele pensava. Ele achava que em algum momento Jesus ia invocar os poderes dos céus, os anjos descer com espadas e iam dominar os romanos. Acredito eu que era assim, porque ele se arrependeu, ele se impostou, né? De arrependimento. Então, eu não era a pessoa que teve intenção má de ganhar dinheiro e prejudicar Jesus. É um homem fraco que se deixou levar por ideais equivocados. A intenção era que ela não era ruim, mas foi equivocada, na verdade. Foi um ato Equivocado. translocado ou equivocado. Mas o A Judas já Angélica. se recuperou, tá? O Judas já há muito tempo ele já se recuperou. Inclusive, uma das reencarnações dele foi Joana d'Arc, da França. Tá? Então, ele já se redimiu. É um espírito hoje bem iluminado. Quando você falou do perfil, a Angélica Mari colocou a seguinte questão, eu achei interessante guardar e fazer agora. Se o perfil das pessoas melhorou, olhando a trajetória da humanidade, a gente já foi bem ruinzinho com a humanidade, a gente melhorou. A pergunta dela, por que que ainda tem tantos perpetradores de atrocidades hoje em dia? Olha, melhorou em termos. Você tem aqui uma população muito grande. Lembra que a população na época de Jesus era 160 milhões de habitantes. Hoje você tem 8 bilhões de encarnados. Tá? E para melhorar, Jesus precisou proibir a reencarnação por quase 1.000 anos de espíritos perversos. Você, para ter o desenvolvimento da sociedade, a renascença, ela aconteceu porque de lá para cá não reencarnou mais espírito perverso. Jesus só permitiu que eles voltassem a reencarnar no início do século passado. Tá? Então, eles começaram a reencarnar, voltaram com última chance de se redimirem, continuarem habitando aqui esse planeta, evoluindo aqui, ou serem exilados no planeta inferior. Então, a melhora aconteceu. Você vê que eu mencionei do duelo, das guerras, mesmo as guerras hoje são terríveis. Mas existe um lado mais amigável. Lembrando, nós tivemos duas guerras no intervalo muito curto, no século passado, Primeira e Segunda Grande Guerra, mas hoje você tem a Comunidade Europeia, a União das Nações. Então, uma guerra entre os países europeus é imaginável hoje, né? Não iria acontecer. Teve a Primeira e a Segunda, não tem. Tá? Embora lá possa haver conflitos bélicos, de outra dimensão, talvez entre nações que têm esse poder, questões econômicas e crises que acontecem hoje, mas não entre as nações europeias. Então, assim, hoje houve uma evolução significativa no relacionamento da sociedade. Você tem a formação da ONU, por exemplo, né? Então, tem várias instituições nobres que organizam melhor a sociedade. Mas, claro, deixa muito a desejar pela frieza do coração humano. E o que preocupa é que esse avanço muito rápido do nosso lado intelectual, em detrimento dos sentimentos, você tem um poderio bélico assustador hoje, né? Então, isso aí realmente é preocupante. Mas a gente espera que não aconteça nada de muito ruim, embora o nível moral da humanidade seja muito primário nos dias atuais. Nunca esquecer que tem uma coordenação maior por trás de tudo isso, né? Jesus está no leme do barco, lembrando que existe o karma individual, mas limitado. Roma é o um exemplo disso, né? O mundo foi preparado para ter uma nação única, né? Roma, um estado, né? E Roma seguiu um caminho totalmente diferente e colheu o que plantou, né? Álvaro, eu vou fazer um time check aqui, na verdade. A gente está a 1 minuto de terminar 1 hora de programa. Mas o assunto está interessante e eu tenho mais algumas questões. Inclusive, eu queria elaborar essa questão do Império Romano. Você prefere falar isso no próximo programa, iniciar com esse final e entrar nos milagres de Jesus, ou você fica um pouquinho mais e responde essas questões? Eu não sei Não, como é vou que está o deixar para seu o próximo tempo aí. programa. Vou deixar Deixar aqui para quem para o próximo. quiser participar a segunda parte, porque aí vai alongar um pouco o assunto Tem, e pelo porque tempo. isso que você falou do Império Romano, e o livro A Caminho da Luz fala dessa característica que o Império Romano tinha um papel fundamental, Só que eles deturparam e eles acabaram sendo destruídos como império em função disso. É, e eu quero que você explore bem esse assunto. Eu tenho uma pergunta aqui do Francisco Moretti. Você não chegou ainda no ponto, mas eu vou fazer a pergunta para não deixar ele sem resposta, tá? É, podemos dizer que Jesus se apresenta como um corpo tangível aos apóstolos após sua morte? E qual a visão espírita quanto é uma segunda vinda de Jesus? A segunda vinda já ocorreu. Jesus é o Espírito da verdade e ele se manifestou através dos médiuns, tá? E apresentou o Consolador, que é o Espiritismo. Então, Jesus já veio, tá? Segunda vinda. Com relação ao aspecto tangível, sim, ele se apresentou de forma tangível. Inclusive, ele até comeu um peixe lá com Pedro, né? Então, tem nas margens do lago, tá? Lembrando que os apóstolos eram médiuns e doavam ectoplasma, então ele poderia se materializar. A gente recorda que logo após a crucificação ele se apresenta para Tomé, e Tomé quer ver as cicatrizes na mão onde a lança perfurou Jesus, né? Para ver se era Jesus mesmo. Poxa, a gente tem dúvida, mas Tomé era fogo, hein? Então se materializou. Ele se apresentou para Maria de Magdala, lá onde estava o sepulcro, mas em corpo espiritual. Tá, no corpo espiritual, então ali não era materializado, era o corpo espiritual, a evidência da Magdala. Mas já junto aos apóstolos, em várias reuniões, foi a questão de materialização. Ele se materializou. Tá? Mas Jesus era igual a todos nós, encarnado, filho de Maria de Nazaré, normal, desencarnou, e o corpo dele se desintegrou, porque chegou um ponto que não deu para segurar mais. Né? Então ele se deu, o corpo de Jesus foi desintegrado. Por isso que nunca foi encontrado. Álvaro, eu vou já fazer uma chamada, então, já fiz uns dois spoilers e no próximo programa nós vamos terminar algumas questões sobre essa missão de Jesus e aí entrar na questão dos milagres de Jesus. Porque eu acho que tem tudo a ver, é esse mês ainda, eu acho que é no finalzinho do mês, eu estou tentando achar aqui, mas é a última, provavelmente a última quarta do ano. Né, do mês de dezembro, que nós vamos estar junto aí. E nós vamos fazer divulgação nas nossas redes sociais. Então, não percam. É uma pena, né, que a gente vai terminar o programa deixando todo mundo com gostinho de quero mais. Muito obrigado, Alva, por toda essa preparação, que eu sei que você tem uma preparação muito antes, muito bem elaborada, com toda a dedicação. E todas as informações extremamente relevantes. Eu tive comentários, inclusive, aqui no meu WhatsApp pessoal, o Peron, meu Melquíades Peron, que é amigo meu, amigo seu também. Ele está fascinado, ele está conhecendo o Espiritismo pela sua visão, Álvaro, e ele está bastante feliz de estar tendo essas oportunidades. Eu vou agradecer a todos que estão nos ouvindo. E fazendo um pedido, não percam os próximos programas. Toda quarta-feira a gente tem o programa Visão Espírita. E o programa meu com o Álvaro vai ser no final do mês, onde a gente vai poder falar, terminar esse tema e entrar na questão dos milagres de Jesus. Um beijo a todos. Álvaro, as suas últimas considerações e eu peço para você fazer uma oraçãozinha para a gente fechar o programa de hoje. É sempre muito bonito a gente recordar a figura de Jesus, porque é o nosso mestre, e continua nos iluminando, nos mantendo a rota segura, ele que comanda o nosso destino, e que, nas nossas limitações, possamos estar sempre em sintonia com ele. Então, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, por esse momento agradável de reflexão e estudo, que tenhamos o resto de semana igualmente agradável, e possamos estar juntos na próxima oportunidade. Agradeço a atenção de todos. Boa noite.